Na união, se liga então, só união entre os irmãos. Na união, se liga então, só união entre os irmãos. Meu chapa se liga na vida, periferia em primeiro lugar. Então vamos brindar em casa ou no bar. Sempre é bom se preparar pra ir pro som. Oh, oh, oh, se liga só, eu grito na maior. Ha! De ponta a ponta é união, só os ladrão na fé, irmão. Trincar com nós aqui no gueto, solta o rap, o som dos preto. As minas vem gritando, os maluco vai chapando. Aqui só dá os manos, pois é, deixar com nós. Aí eu solto a voz, vixe, é mó satisfação. Descer pro PA2 pra trincar com meu irmão. Valeu, pintinho, então aqui vai firmando na roda de malandro. Só convidado, gravador já tá ligado. Os manos alucinados, sangue, betiosia, Lélia e Buiu é no Canedo. Não importa de segunda a segunda, é protesto na praça ou no boteco, é sem tomada, tá ligado? Família Gueto Records na parada. Uh-huh. É, sou união entre os irmãos. Se Deus quiser, vai ser pra sempre. Tenho fé, eu acredito no meu Deus onipotente, que ele nunca de deixar que um de nós chegue a desandar. Firmeza, honestidade, sabedoria, a gente chega lá e agora. Um brinde aqui pra gente, tamo tudo preparado, cabeça erguida, é só seguir em frente. União entre os irmãos, não se esqueça de ir em primeiro lugar. Bola pra frente, vem com a gente conquistar, também alcançar o nosso objetivo. São melhores pra periferia, temos um sonho que ainda que vai imperar a justiça. Gatilho da mente, R, Brau, Goiânia, crime, raízes do gueto, parceria entre os humildes. A união que é firmeza, é tipo química perfeita, igualdade entre os manos que aqui se respeita. É true, ou aqui é assim. Paz e esperança pros irmãos de correria, enfim. O tempo passa, não para, não para, não para, não para. O tempo passa, não para, não para, não para, não para. O tempo passa, não para, não para, não para, não para. O tempo passa, não para, não para, não para, não para. Se o tempo passa, não para, então liga, rapa pra balada. Só os mano que trinca, sem zinca. Vamos juntar os copos e brindar. Liga os mano daqui, liga os mano de lá. Pois a vida é uma festa que passa depressa. Hey, hey, melhor aproveitar. Se tem rap na carta, em cima da mesa um tubo de cachaça. Vixe, vixe, é agora que nós chapa. É periferia em primeiro lugar, lugar melhor não há. Família gueto, só preto suspeito que trinca sem medo de ser feliz. Não é como os noia que tem a vida por um triz. A nossa estrela brilha, o som contagia. Nossa estrela brilha, o som contagia. Então meu chapa, vem com a gente, vamos aproveitar. Sempre com Deus, paz e amor, é pra trincar. Os mano e as minas sempre de boa, curtindo a tua lembranças boas. Ideias trocada, garrafa com moco, fumaça pro alto. Gangsta rap não são muito bom, bom. Bem melhor é o respeito que existe no peito. De mano pra mano, de mina pra mina, de malandro pra malandro. Periferia no auge do rap na caixa, só na quebrada, é nóis a balada. Mesmo sem carro e sem dinheiro, família Gueto na parada. O tempo passa, não para, não para, não para, não para. O tempo passa, não para, não para, não para, não para. O tempo passa, não para, não para, não para, não para. O tempo passa, não para, não para, não para, não para. Só malandro na rima, disparando suas ideias. Corona alta, som na caixa, aqui é favela. Só maluca ativada, sonada, inteirado, colado, que manda o recado de preto pra branco, de mano pra mano. Na fala sem bala, palavra pesada, meu chapa que bate de frente, esquisito da mente, gatilho ligado, armado, fudido. Família Gueto na função, não esconde que é. Só cachaceiro na levada, só louco de fé, na fé. Que trinca no som, viaja na caixa, não para, não cala, na fala não trava, ainda mostramos a nossa marca, na moral, valorizando Easy E, Bonnie to Pack, Sabotagem, RZO e facção central, que a banca curte, a playboyzada treme. Não vamos gastar, não vamos perder o nosso tempo escutando porcaria de Eminem. Playboy branquinho, racista metido pra mim, eu quero que pare no além, que cabe sua sepultura. Zé Ruela, comédia igual esse, eu tira de tempo na cara dura. Aqui na humildade só, os ponta firme, quem é de rocha, cola na banca, os incomodados se retire. Cê voado, pega o beco com a dor de cotovelo, porque aqui